Lembra falar que do Hotel Tarouba, onde o Cindy Loja está realizando um evento, é melhor destacar o nascimento do presidente aqui do Cindy Loja de Foz do Iguaçu. Que evento é esse? Muito bom dia, Carlos. O evento é um ponto que a gente tem para se organizar um evento de maior envergadura que vai acontecer em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no mês de abril. E aqui hoje nós temos os maiores sindicatos lojistas do Brasil. Nós temos aqui o Rio de Janeiro representado, nós temos Pernambuco representado, Bahia representado, também nós temos gente do Pará. Então nós hoje estamos nos organizando, os sindicatos empresariais são uma força ímpar, né, que cuida dos interesses dos lojistas do Brasil, onde nesse encontro em Belo Horizonte, naturalmente que as discussões no patamar da estabilidade dos sindicatos patronais do Brasil vão ser efetivadas. O que está sendo discutido especificamente hoje com tantas pessoas aqui de vários locais do país? Primeiro nós discutimos a organização do evento, e nosso evento principal vai ser em Confidência do Comércio. O comércio é o maior gerador de emprego deste país. E os sindicatos empresariais nessa área estão se organizando para que sejam ouvidos e sejam mais representativos. Principalmente para defender os lojistas nesse caso. Tanto pequeno como grande lojista, como as grandes redes. E por que aqui em Foz do Iguaçu, justamente aqui em Foz, esse evento? Foz do Iguaçu porque nós fazemos parte da organização disso. Nós fazemos parte dos 26 maiores sindicatos do Brasil. E isso é um orgulho, não só para a gente que é presidente, mas também para os lojistas e para os empresários de Foz. Já que esse é um evento preparatório, quando que acontece esse evento que vai ser maior? Esse evento deverá acontecer no mês de abril, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com esse foco, a Inconfidência do Comércio. É uma ação que tem que ser desenvolvida, é uma mobilização que tem que ser efetivada para que os pequenos, médios e os grandes empresários na área do comércio sejam ouvidos com relação às suas expectativas. Esse evento maior, então, conta com a participação de mais lojistas também. Nós teremos mais ou menos uns 2 mil lojistas e empresários, outros sindicatos organizados empresariais nessa área. Muito obrigado pela sua entrevista aqui para a CBN Foz. Tenha um bom dia e bom evento. Obrigado para vocês e quero dizer para vocês que tenho muito orgulho que nós representamos a nossa cidade de Foz do Iguaçu a nível de Brasil. Certo. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.